Linha Industrial. A Thermomatic é a única empresa no mercado que tem equipamentos industriais. Diversos segmentos como petrolíferas, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, indústrias de doces e laticínios, indústria têxtil, de componentes eletrônicos, entre outras, resolveram o problema no processo produtivo com a redução da umidade relativa. São 30 anos de experiência trazendo qualidade com responsabilidade. Confira nossa linha de produtos industriais e solicite uma visita técnica.